Oh, 024, boa noite. Time to 390, perform book a departure, await the control. Book a departure, climb at level 390, up to level 024. Salvador, tá 3520 acionado, pronto para o táxi. Tá com 107 a bordo, alterna Recife, 3 horas e 15 de autonomia. Certo, também? Afirmo. Juliette Alfa, reporte pronto, ponto de espera, 1012. Juliette Alfa no ponto de espera, tá, reporte alta 3520. 3, boa noite. Passar 32, chame torre, 18, decimal, 62. Chame 63, 13, boa noite, identifique, chegada Bonf, desça até o nível 040. Identificou, Bonf, 040, 63, 63, 63, 432 azul, avistado, motorizado 110, 120 graus, 8 nós, check 3. Está informando o vento novamente, 120 com 8. Após 09, ali mantém. Após ali mantém, tá 3.20. Toque manta, acabou 330, direct e fire 36, né? Então 024. Portugal 024, contact the assisted frequency 125.45, enable 126.85. Rapid 125.45, if enable 126.85, Portugal 024, obrigado, boa noite. 4432, solo agora o Zulu 8. Ele vai levar a direita na minha escuta, prosseguir via Alfa, Índia até o portão 01. Gente, direita, Alfa, Índia, portão 01. Afirmativa, na minha escuta até lá. Gente, 4-3. Zero pista livre, trilha de decolagem, 120 graus com 10 nós. 3520, trilha de decolagem, 1 0. Agora 20, controle 199, décima 8, no esfério, bom voo. 98, senhor. Sim, 199, décima 8, bom voo. Obrigado, boa noite. Controle, boa noite. Altar 3520. Já, prossegue em frente, Índia, até o portão 01. Na pouca 3520. controle 6303, com sinais de voadora, né, presente? É 3-1-3, negativo, mantenha o perfil, devido ao tráfego à sua frente, com 100 nós de ground speed a menos que a sua aeronave, a 10 milhas, está precedendo o seu pouso. 7-6-3-1-3. São 3520, chame Recife, 125.45, alterne 126.85. 6313, reduza para 2009, desça para 2000 pés, ajuste no 012. Reduzindo 200, desce para 2012, estado 626303. Voo no 643, chame torre 118, decimal 612. 86, boa noite, bom domingo, bom mês. Bom mês. Torre Salvador, boa noite, eu vou no 643. 643, boa noite, pista no zero livre, pouso autorizado, no 20 graus, com 9 nós, check-in. Baixado, checado, tem pouso, vou no 643. Linha 3-1-3 estabilizado. Torre 1-1-8, decimal 6-12, boa noite. 8862, obrigado, boa. Torre Salvador, 8963, boa noite. 8613, boa noite, curta aproximação, informaria pista livre, número 2. Como número 2, agora pista livre, 6293193. Bruno 70, identifique, bom dia, chegada Mari, desça para 2000 pés, ajuste no 012, vai para o EDITAP. Autorizado para o EDITUNA. Seguindo via Alfa Juliette até o portão 612. Ok, direita, nosso escudo Alfa Juliette até o portão 612, eu vou no 643. Cheque 3, pouso autorizado, 1-2-0, acho que é 10. Pouso autorizado, o 6-3-1-3, baixado, travado. É 303, falou agora 33, direita, taxa me escuta, Alfa Julieta, para o portão 2. 163-13, direita, na sua escuta, prossegue de Alfa Julieta até o portão 10. 63-13. Noite 3264, identifique, desça para 3000, 1012 é o ajuste. positivo, 3.000 com 1.012. Dois, meia, quatro, foi Duna, ou 3264.